Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Desculpa o horário um pouco atrasado hoje. Eu tive algumas coisas para fazer logo cedinho, antes das 7. Mas eu queria compartilhar rapidamente sobre o texto de hoje. De novo, a gente continua caminhando no Salmo 119. E a primeira coisa que o Salmo chama a gente a pensar é em aprofundar aquilo que a gente conhece da lei, dos testemunhos do Senhor e colocá-los no coração, e ele compara isso à cobiça e à vaidade. A gente pode até decorar toda a lei do Senhor de cabeça, saber tudo, todos os detalhes. E isso ficar na superfície da nossa pele, jamais penetrar 1 milímetro dentro do nosso corpo. E o Salmo fala: que importante é, Senhor, faz isso chegar no meu coração. E ele fala: inclina o meu coração, as minhas entranhas, para ser mais exato, que seria o termo usado pelo salmista, inclina meu coração aos teus testemunhos. Isso é um clamor, isso é um pedido. A nossa natureza humana tem uma inclinação natural para o mal, ou para fazer aquilo que é egoísta, ou aquilo que é melhor para mim. Isso é natural. Esse é um conceito que a gente chama de carnalidade, ou que várias vezes no Novo Testamento cita de carne, que é esse conceito de sarx no grego, que é uma inclinação natural nossa para fazer o oposto daquilo que a consciência dada por Deus, com seu espírito em nós, nos leva a sermos humanos. Lembra que sempre eu estou batendo muito nesse tempo que a gente está estudando do tempo comum? Eu estou sempre batendo nessa contraposição entre a hominização e a humanização. Como hominídeos, a gente é pelo nosso grupo, pela nossa família, por nós mesmos, a gente é autocêntrico. Quando a gente se humaniza e se torna imagem e semelhança de Deus, isso nos desloca para um olhar para o outro, para colocar o outro em primeiro lugar e por estabelecer relações que sejam de equidade. As leis do Senhor, os testemunhos do Senhor no Velho Testamento têm por finalidade trazer a gente à memória aquilo que estaria obrigatoriamente na nossa consciência numa relação natural e perfeita e madura com Deus, e que a gente perdeu por causa das nossas próprias escolhas e desejo de fazer a nossa própria vontade. O salmista aqui está dizendo: inclina o meu coração aos teus testemunhos, ou seja, muda a inclinação natural minha para o egoísmo e para mim mesmo e para o meu grupo e para minha gangue, para o meu meio cultural, e inclina em outra direção. Isso é um clamor. E esse clamor precisa estar na vida de todos nós. Isso é um clamor honesto, porque a gente assume que, do ponto de vista da nossa natureza, a gente tem uma preguiça louca de não ser vaidoso e de não cobiçar coisas que não nos pertencem. Bom, e aí a gente vai ver dois exemplos práticos dessa cobiça. Primeiro, no Êxodo, quando a gente vai ler lá no capítulo 22, ele fala da aflição sobre a viúva, sobre o órfão, né? Ou sobre alguém que está em necessidade, você empresta dinheiro, ou alguém que você tem preeminência sobre. E ele fala: não faz isso não. Você pode observar o momento que a gente vive no Brasil agora e em várias partes do mundo, em que as pessoas que ocuparam o governo decidiram transferir uma quantidade importante de recursos, de renda e de poder, né, que estavam em precaríssimos programas sociais, comparados ao que tem em outros países muito precários. Todo esse volume, que individualmente para cada pobre é muito pouco, aquilo que a gente investe em saúde, em educação, mas que no somatório, quando você está falando de um país de 200 milhões de pessoas, é um volume importante de recursos que deixa de ser aplicado e é desviado para beneficiar quem já tem muito, aquilo que a gente chama de rentista, né? Aqueles que aplicam, né, no sistema bancário. E isso nos leva obrigatoriamente à ruína. Independente de fazer a questão política e econômica que acontece nisso, é um gesto de cobiça e de vaidade, motivado pela vaidade e de explícita cobiça típica de quem tem muito, tirar ainda mais do pobre. E Deus faz um recado claro sobre isso. Olha, não mexa no viúva, não mexa no órfão e não mexa no necessitado, porque se eles clamarem a mim, eu certamente vou ouvir o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e eu vos matarei a espada. Vocês estão armando a sua própria sepultura. Num sentido, o que acontece no nosso país, em muitas partes do mundo, isso não é uma peculiaridade só nossa, os ricos nos Estados Unidos estão mais ricos do que jamais foram, os ricos na Europa ficam mais ricos, a classe média se achata em todos os sentidos. Esse é exatamente o tipo de situação que se vê avisado aqui em Êxodo. Não faz isso, não tira de quem não tem. Não faz isso, o caminho é outro. A inclinação natural, que seria aproveitar-se de alguém que está em necessidade para emprestar dinheiro e ganhar juros, ou aproveitar-se da fragilidade de uma viúva e de um órfão para oprimi-los ainda mais e aumentar o seu pedacinho, né? Tirar deles o pedacinho deles para aumentar o seu pedação. Deus fala, cara, isso é a sua inclinação natural, eu entendo que isso acontece, mas não faz isso não, porque se eles clamarem a mim, eu vou agir e vai ser pior para você. Uma pessoa pode fazer isso porque a lei manda fazer justiça. E isso pode ser quebrado porque outra lei pode vir e mandar fazer injustiça. Mas como o salmista clama, Senhor, escreve isso no meu coração, para que naturalmente a minha inclinação não seja de oprimir quem já é fraco, nem fazer sofrer quem está pobre, fazer sofrer quem é órfão, quem é viúva. Muda a minha inclinação. E por quê? Não porque Deus está querendo com isso avisar que ele vai punir, que ele vai fazer, não, porque Deus tem um outro plano para todos, para ricos, para pobres, para classe média, para quem quer que seja. No livro de 1 Coríntios, quando a gente vai a essa recomendação do comer carne, não comer carne, que Paulo fala a partir do versículo 23, também ele fala, olha, na verdade, tudo me é permitido. Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. O que que é o principal, cara? Não busco proveito próprio. Essa é a inclinação natural da gente. É tirar uma casquinha. É tirar um benefício próprio de qualquer situação. Pensa primeiro no outro. Essa contraposição de inclinações, pensar primeiro no outro ou pensar primeiro em mim, é exatamente o que difere alguém dirigido pelo Espírito de Deus de alguém que está consumido pelo Espírito da morte, do mundo, da vida, do jeito que ela é. Não busca o próprio proveito. Ele dá um exemplo, por exemplo, daquela época, falou: come tudo que se vende no açougue. O que que era o açougue? O açougue era um anexo dos templos pagãos. Aquela bicharada que era morta em 1.500 cultos diferentes, né? Sacrifícios de porco, sacrifício de vaca, sacrifício de passarinho, sacrifício de tudo que era tido. Bom, essas carcaças tinham que ter algum destino. O destino natural dessas carcaças era o açougue. Então, quando você ia num açougue, você ia comprar carne que não veio de um abatedouro, ela veio de um templo. E aí, a primeira dica de Paulo é assim: não fique perguntando de onde é que veio essa carne, se ela veio de algum lugar, né? Fala sua consciência, você não fica, ai meu Deus, estou comendo um negócio que foi prestado um culto a um Deus e tal. E fala, cara, você está livre disso. E se algum infiel, alguma das pessoas que cultuam assim, chamar você, não pergunta nada, come, fica alegre, porque o fato é que você está ali com alguém comendo. Isso é muito mais importante do que saber se aquela comida foi consagrada a algum ídolo ou não foi. E se alguém disser para você, ele fala, que isso aqui foi sacrificado ao ídolo, que isso aqui é proveniente, no nosso caso, poderia ser assim, aqui, esse passeio que lhe foi oferecido para ir num iate passear, isso é fruto da corrupção. Vamos fazer um exemplo, né? Olha, se fosse os dias só, não se negue se alguém te chamar para ir dar um passeio de iate. Vá, nenhum problema. Agora, se alguém, ao te chamar para fazer um passeio de iate, diz assim, olha, esse iate aqui eu comprei com dinheiro da propina que eu ganhei da Petrobras. Paulo diz, não vai. Por que não vai? Porque aí você moralisticamente diz que não vai, não. Porque com certeza esta pergunta é para testar você. Quando fazia alguma pergunta, oh, essa carne aqui foi oferecida ao ídolo tal, a Ísis, a Osíris, a um deus outro qualquer pagão. A pessoa que está te falando isso, ela está fazendo para te testar, cara, para ver qual é a tua reação. Falou, oh, isso eu não como. Né? Se você não tivesse me falado, eu até comeria, mas dito isso, assim, por causa da boa consciência, eu não vou fazer. E Paulo fala, não é porque você não pode, não. Você pode comer aquilo, não vai te fazer mal nenhum. Você pode ir no passeio de iate que não vai fazer mal nenhum. Mas é principalmente por causa de quem está te perguntando. Você fala, olha, esse é o limite, e a minha vida tem limites. A minha vida não admite tais coisas. Não admite tais origens. Então, bom dia. Então, a posição que a gente é chamado dessa inclinação que a gente tem natural para fazer tudo que vai encher minha pança, vou passear de iate, vou ganhar uma roupa tal, vou ter tal viagem. A tendência que a gente tem de ultrapassar os limites éticos em função dos proveitos que a gente possa ter, a gente é chamado não faz isso. E como que a gente faz para isso? Seguindo o bando de regrinha que alguém escreveu em algum lugar? Não. Na hora que o nosso coração está completamente tomado desses princípios. Esses princípios são parte da nossa vida, da nossa respiração, do nosso dia a dia. Então, no nosso tempo comum de hoje, fica esse clamor: Senhor, inclina meu coração para o outro lado. Desvia meu coração dessa minha inclinação natural do proveito próprio da vaidade. Senhor, inclina meu coração para que aí eu não seja tentado e tenha vontade de oprimir o pobre, a viúva, o órfão, ou de fazer uso de coisas que não são lícitas e não são corretas, para que eu não seja tentado e fique algum dilema na minha cabeça. Então, o importante é que Paulo fala assim, olha, qualquer coisa que você faça, se você foi no passeio de iate, se você foi visitar ou foi convidado para um banquete na casa do rico, se você teve a oportunidade, qualquer que seja, de fazer alguma coisa, seja boa, que te alimente a alma, te dê alegria e tal. Não pergunta nada, dê graças a Deus por isso, aproveite todas as oportunidades, mas sempre lembrando que tudo você pode, mas nem tudo talvez convenha. Dica: se alguém explicitamente mostra que aquilo que está te oferecendo é de origem ruim, ou fraudulenta, ou mentirosa, ou pagã, ou seja, bom, não vai, mas não vai por causa da pessoa, né? Por você, aquilo vai te fazer mal, não vai fazer mal, vai ficar seguro. Tem feitiçaria nenhuma, não vai te fazer mal no teu espírito, isso é bobagem. Vai te fazer bem como é. Comida que vai entrar no seu estômago vai depois ser defecado, meu filho. Não vai ter nada demais. Vai ser um passeio que você fez e depois você deixou de fazer. Agora, para quem está te oferecendo, a tua postura ética vai fazer diferença. A tua inclinação natural para fazer o bem vai chamar a atenção como pouca coisa. E sempre lembra. Faz as coisas pensando primeiro no outro. Porque senão, lentamente, a gente pode se tornar de oprimido num determinado momento da nossa vida em facilmente ser opressor. Que Deus nos livre da opressão. Que Deus nos livre da maldade. Que Deus nos livre da inclinação do mal. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa se inclinar para Ele. Paz para todos, bom dia. E vamos ao trabalho, que hoje o dia é tenso e grande. Abraço.